Eu não consigo ser perfeito. Minha alma vive a reclamar de dores cavando meu peito. São pecados a me machucar. Mas aqueles que não choram, consolados não serão. Mas quem confessa o seu pecado, de amor e graça é curado. Me fazem chorar. Eu tenho um remédio que vai me curar. É um Deus tão acima do bem e do mal. É um Deus que me ama incondicional. Seus olhos penetram no meu coração, buscando os detalhes da minha emoção. Pra me examinar, sarar minha dor. Remédio do mundo, amor. Eu não consigo ser perfeito. Minha alma vive a reclamar de dores cavando meu peito. São pecados a me machucar.